calças vou sentir o chão. A brisa leve, uma canção. O mar acalma o coração. Na praia encontro minha direção. O sol se põe e me faz lembrar que todo peso pode se soltar e a raiva vai se dissipar. Deixa o amor me guiar. Ainda há paz no mundo, eu sei. No balanço das ondas eu encontrei a serenidade que sonhei. O amor que sempre busquei. As ondas vêm, levam pra longe o mal. O céu azul, um portal pra um lugar onde o bem é real. E a menina sorri, tudo ficou normal. O sol se põe e me faz lembrar que todo peso pode se soltar e a raiva vai se dissipar. Deixa o amor me guiar. Ondas eu encontrei a serenidade que sonhei, o amor que sempre busquei. No horizonte vejo esperança brilhar. Cada passo um novo lugar, onde a paz é fácil de achar. E o coração